quero mais ouvir falar teu nome. Quero ficar em paz e bem, bem longe do teu caminho e de tua voz tão chata que traumatiza minha orelha. Sai da minha frente antes que eu perca a paciência e te enfie a mão na cara. Vai pro diabo que te carregue, vê se ele te quer. Por favor, se enrosque com ele, seja sua mulher. Peça tuas contas, baby, comece a se enxergar. Cuida da tua vida um pouco, pare de me atormentar. Eu te odeio, não quero mais ouvi falar teu nome. Quero ficar em paz e bem, bem longe do teu caminho e de tua voz tão chata que traumatiza minha orelha. Paciência e te enfia a mão na cara. Vai pro diabo que te carregue, vê se ele te quer. Por favor, se enrosque com ele, seja sua mulher. Peça tuas contas, baby, chegar. Cuida da tua vida um pouco, pare de me marrón. paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien, y se olvidó de todo lo demás. Champán, pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Pero su valera olhar. Não consigo mais me mexer. Olho vira, ele quer olhar. O que está dentro que se perdeu? Eu queria ficar por lá. Só tua mão pode me ajudar. Bahia. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las venas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. la niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera, de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje y seguir. Fue mirar el paisaje y seguir. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje seus olhos para baixo quando eu te encaro. Numa night purpurina você desandou e me disse: quero ser louca e polêmica como a Amy. Numa night purpurina você desandou e me disse: quero ser louca e polêmica como a Amy. Desde então você vive do Che, e nem a barba que eu deixei de fazer, nem mochilão do Chile até Machu Picchu, eu nunca faço o seu tipo. Não adianta capa preta e coturno, no cemitério um piquenique noturno, fazer terror de se mijar o monge, que eu nunca faço o seu tipo. Não adianta paletó e gravata, mamãe, madame, nem papai magnata, pagar a conta, abrir a porta do carro, eu nunca faço o seu tipo. Não adianta roupa de naturista, perambular pelada pela paulista, o que você deseja eu tenho de soja, eu nunca faço o seu tipo. Já bebi shampoo, já nadei no Tietê, apareço no Datena pra você ficar com pena. Só você que não me vê pelo nível do Ibope. A haja Blush Photoshop. Cê não quer me conhecer. Já bebi shampoo, já nadei no Tietê. Apareço no Datena pra você ficar com pena. Só você que não me vê. Pelo nível do Ibope, haja blush Photoshop. Cê não quer me conhecer. Nem precisava aplaudir no final. Muito obrigada pelo apoio moral. Mas é que ele... Mas é que ele nunca veio no show. Já fui cover da Madonna, do Elvis e do Magal, do Bruno e do Marrone, do Mamonas, do Ramones, da Sandy, do Sepultura, de Caetano e Raulzito. Eu nunca faço seu tipo. Despeço de você no último abraço. Aconteça o que acontecer, não há espaço. Só vejo o futuro no fim. Saudade sentirei com certeza de uma donzela assim. Mas a distância entre nós é tão grande. Posso tomar então essa conclusão. Me despeço de você no último abraço. Aconteça o que acontecer, não há espaço. Só vejo o futuro no fim. Essa tristeza perseverante me deixa muita dor. Quase quebro. Sei que não vale a pena sofrer. Solto o meu coração nesse mundo. Saudade sentirei com certeza de uma donzela assim, feita só pra mim. Mas a distância entre nós é tão grande. Posso tomar então essa conclusão. Me despeço de você no último abraço. Aconteça o que acontecer, não há espaço. Só vejo o futuro no fim. Me despeço de você no último abraço. Aconteça o que acontecer, não há espaço. Só vejo o futuro.

Yo te tiré el balón y no hubo más juego luego, ya no se devolvió. Yo te tiré el balón y no hubo más juego luego, ya nunca más volvió. Pues cógelo, cógelo, sin miedo, cógelo, y antes de que toque el suelo. con mi pase de talón. Un pase de talón. Y tú solo chútate luego. Siempre chúpate a go. Pues cógelo. Cógelo. Marca gol.